Vamos-nos aproximando do fim deste espaço, mas não sem antes abordar ainda uma questão que a nossa civilização ocidental tem tentado pôr de lado. Tem tentado esquecer, muito embora cada um de nós não o possa fazer, e que é o problema do sentido da morte, fazendo unidade com o sentido da vida. E esta é verdadeiramente uma questão muito importante. O que é a morte? Que sentido tem a morte? Não é por acaso que na visão cristã do mundo e da história, a solução da morte é uma peça-chave, é um pilar da própria compreensão da vida. Hoje, a civilização ocidental, se é que há uma civilização ocidental, mas enfim, usando uma expressão comum, a fuga diante do realismo da morte não é só por causa da morte, quer dizer, é uma civilização que foi se afastando, foi rejeitando tudo o que é sofrimento, não é? O sofrimento é uma desgraça, não é? Isso é fruto de um caminho justo e bom que se fez, que foi tentar eliminar pela civilização sofrimentos da humanidade que podiam ser eliminados. Mas, por outro lado, provocam-se outros que podiam muito bem ser evitados, não é? A guerra é de todos mais escandaloso, não é? Mas no dia-a-dia, na maneira de conceber a felicidade, de conceber o bem-estar, de organizar a vida, portanto, de conceber o sentido da vida, isto é quase inconsciente. As pessoas, tudo o que é sofrimento, afastam-no, não é? Afastam-no e livram-se dele o mais depressa possível, não? E isso, de certo modo, é justo, pois se me dá a cabeça, eu tenho todo o direito de tomar um comprimido. Mas o problema não é esse, o problema é se eu sou capaz de dar sentido ao sofrimento que eu sofro, ou se ele é só um mal a evitar. E arrastado com isto, veio a morte. Hoje a civilização espontaneamente afasta a morte, não? Agora aqui na Diocese é uma coisa contínua, que era uma coisa que há 20 anos não existia, não? Agora é praticamente impossível construir pacificamente uma casa mortuária. As pessoas não querem a casa mortuária na sua rua, perto da sua casa, não querem. Eu, ano passado, há 2 anos, talvez, inaugurando umas casas mortuárias de uma igreja, tive uma manifestação, tinha tido cartas na véspera, e depois tive uma manifestação lá no local. Não é? Bem, eu pergunto a mim mesmo, onde é que as pessoas querem pôr os mortos? Não é? O que é que querem fazer deles? Não é? Quer dizer, vamos cair naquilo que é já prática em alguns países do mundo, que é uma empresa que toma conta do morto, e a família já não o vê mais, junta-se só depois do dia do funeral para tomar um copo à volta de uma mesa, não é? É isso que queremos? Quer dizer, vamos mesmo banir, com toda a carga existencial que isso tem, de relações afetivas, de vivência afetiva, vamos banir isso da nossa vida? Mas as coisas são caminhar dentro dessa linha. O António Assada Batista, naquele livro que foi muito lido há 20 ou 30 anos, o seu primeiro romance, A Peregrinação Interior, estávamos no tempo da guerra do ultramar, e quando uma história engraçadíssima que morreu um amigo dele na guerra. Bem, e os colegas de curso acharam que deviam ir à casa da esposa, da viúva, naquele dia, enfim, portanto, dar-lhe os sentimentos. Bem, começaram em ambiente triste, de pêsamos, depois a senhora simpaticamente perguntou se eles queriam tomar alguma coisa, e depois a coisa já deu para o convívio, e o pai, no entanto, já havia galhofa, já era uma reunião de amigos à volta de um copo. E o António Assada pergunta, mas a gente veio cá por causa de um morto. Nós viemos dar os sentimentos por causa de um morto. Como é que isto degenerou? Isto falta aqui qualquer coisa. Ele diz, ah pronto, já descobriu o que falta. Falta o morto, não? Falta o morto. Meus queridos amigos, esta é uma questão crucial da esperança cristã. Não há cristianismo sem este viver interiormente, esta certeza de que em Jesus Cristo está o sentido da morte. E se está o sentido da morte, está o sentido da vida. E isto é um ponto curioso de diálogo com as outras culturas e das outras religiões. E termino contando-vos mais uma história, e suscitando a vossa esperança. As convergências já hoje são mais que muitas. E curiosamente é à volta da vida. Da vida e da morte. Contaram-me esta semana, uma coisa que eu posso contar porque não me pediram confidência nenhuma, que nas grandes conferências internacionais que têm sido organizadas pelas Nações Unidas, a propósito da vida, a propósito da ecologia, a propósito do aborto, a propósito da eutanásia, a propósito destas grandes questões da vida, como sabeis, de 3 em 3 anos ou 2 em 2 anos há uma Assembleia Mundial uma foi no Cairo, outra foi em Pequim, a última que foi em Pequim, e que nos bastidores os representantes da Santa Sé e das grandes religiões, sobretudo o islamismo, se põem de acordo sobre as posições a defender na Assembleia. Ou seja, uma convergência real de posição frente às visões culturalmente sem conteúdos religiosos, laicistas, pragmáticas, políticas, imediatistas, que muitas vezes primam nestas assembleias internacionais. Aliás, estas assembleias, estes grandes areópagos internacionais, Nações Unidas, Parlamento Europeu, as grandes organizações mundiais, são hoje o campo privilegiado de investidura dessas forças laicizantes da sociedade. Nós não temos nada contra ninguém, mas aquilo que nos é pedido é aquilo que já São Tiago dizia aos seus cristãos numa das suas cartas. Continuamente deem testemunho da esperança que têm. Propostas da fé cristã para um novo humanismo, o tema hoje em destaque nesta emissão de Toda a Gente é Pessoa. Uma comunicação de Dom José Policarpo, Cardeal Patriarca de Lisboa, no colóquio 2005, organizado pela Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, nos Olivais Sul, em Lisboa, e este ano subordinado ao tema Um Novo Humanismo Porquê?